204. Dizem saber o que não sabem. São poucos os que fazem acontecer. A terra grega, sequelas dessa cidade. Faço valer minha corrida pra eu não morrer. Dizem saber o que não sabem. São poucos os que fazem acontecer. A terra grega, sequelas dessa cidade. Faço valer minha corrida pra eu não morrer. É só mais um relato, o mundo tá todo errado. Peste, o sonho da nação resulta em cash. Febre, fartura, desfruta e assina o cheque. O mundo gira e de carta na manga eu já tenho um lag. Beatmaker pirando no Fruit Loops. Minha rima atropela a fela, centrela igual Bigfoot. Oh shit, no hit eu procuro ser bem singelo. Durmo com a mente purple, acordo com os dentes elo. Estudo a mente, analise o presente. É tempo de viver, passar pra frente, ideia consciente. É só meu dever, tio. Deixo escrito o que trago no peito. Sempre parece impossível até que seja feito. Levo meus pais no peito e os moleques são minha gangue. Mas tamo em busca da paz, já cansamos de ver sangue. Coisas passadas, folhas amassadas, berros na jornada, fome na quebrada. E o que será do rap? Pense você, só basta crer, haverá um novo amanhecer. E o que seria de um sujeito sem suas fases de moleque? Foda mesmo, menor. Mas a cena é que... O certo e errado não é de lei, convicção vai de você. No final cê muda o mundo, ele muda você. Se tudo fosse, antes fosse tudo que queria ser, né? Ia sobrar o tempo pra parar, entender nas quebras sem regra, menor fala aí. Já busca aquela lá, ideia brusca não se ofusca, a mente só quer escapar. Desses tempos turbulentos, onde a paz é se encontrar. Avisa a molecada, não chegou, nós vai chegar. Que a verdade trouxe o mal, pra mim já nem convém. Uma viela marginal, nessas rimas fica bem. Já sabe o vapor que foge da dor, do ódio e rancor. Meu rap é amor, não pra bater no peito. Vai seguir na caminhada, pegada de gorila. Várias vidas na mochila, escapatória na escolta. E a conclusão na madrugada. Que a vida é louca, que a vida é louca. Que a vida é louca, louca, louca. Dizem saber o que não sabem. São poucos os que fazem acontecer. A terra grega, sequelas dessa cidade. Faço valer minha corrida pra eu não morrer. Dizem saber o que não sabem. São poucos os que fazem acontecer. A terra grega, sequelas dessa cidade. Faço valer minha corrida pra eu não morrer. Pensar, agir, fazer, com o ser de mãos atadas. Vida pede, então se entregue, quebra a cabeça em charadas. Vigilância nas muralhas, fogo reina contra o frio. Nada eterno, amor materno, banho aos anjos, calafrio. Qual que é o teu semblante, abatido ou radiante? Eu sinto o corpo flutuante, mas nunca desamparado. Tanto cenário humilhante, verdade embriagante. De um copo transbordante, é só pra esquecer teu passado. Brasil excede hostil, eles roubando, tô aplaudindo. Se iludiu, não é gentil, enquanto chora, eles estão vindo. Oscilação não faz sentido, nem amigos disfarçados. Vem a nós, o do mais puro sentimento acorrentado. Batido e maltratado, ferido e torturado. Sintoma traumatizado em meio ao caos da turbulência. Calar, ouvir e ver, tratar, sentir e ser. Amar, sorrir, viver pra compreender, ter paciência. Do silêncio seu refém, ouço muito, vejo pouco. Futebol menos estudo, gera um conteúdo oco. Ajude os outros, mas ajude a si também. E enfim, sinta-se mudado, mudando a vida de alguém.